até questionamento da 3601 no 08, bom dia. Bom dia, Tran 3601 no reporte com o ponto táxi, coordenação aqui, pessoal. Que maravilha. Firmando Galeão 355 e 172 a bordo. Afirmo. Então 3601, táxi autorizado até o ponto de espera da Isco no 0, via Pátio e Táxi Índia. Altímetro 10 no 4. No ponto de espera, reporte pronto. Pátio, Táxi Índia, ponto de espera, reporte pronto, 3601. quem é que uniforme, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Tran 3601, posto espera do 1-0, pronto. Tran 3601, autorizado, linha aérea colapso, no 0, pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento 070 graus com 03 nós. 070 graus, 03 nós, 301, obrigado. Recepção localizador, esquerda. Whisky uniforme, torre 118, décimo 95, vamos ver. 1895, obrigado, senhor. Papatão, Whisky Yankee Tango, bom dia, altímetro no 0 no 4. Reporte baixado e travado, visual com campo, chuva leve sobre o campo e a pista se encontra molhada. O vento 070 graus com 03 nós para cheque. Reporte visual baixado travado, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee uniforme chamará visual baixado checado. Sente corrigindo, Whisky Yankee uniforme. Tran 3601, 958, decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 08, boa. Afirmativo, então plano cancelado aos 58, prossegue agora visual para pista no 7, curvando à esquerda, realiza uma base pela direita, reporte na final do no 7, baixado e travado, Whisky Yankee Uniform. Chamará Uniform. Baixou e travou? Baixou e travou, ingressando no final da 1-7, o esquerdo uniforme. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, pista molhada, vento 070 graus com 03 nós, Papatango, Whisky Yankee uniforme. Uniforme. Informe no solo de Salvador, 01 autorizado backtrack até o 45. Ao estacionar frequência livre. Muita gente Lençóis? Ah, ok. Está a frequência livre, boa noite, bom descanso. 3601, não chama o centro Recife, 125, decimal 1, não, bom voo. Ficou no voo. consigo o Tramac Alpha X-Ray. É a obrigação de remove da posição da remota 12 para ponte 8. Sente o Mac Alpha X-Ray. Coordenação equipe de solo, reporte no término 08.